regresa. O Senhor em breve voltará. No relógio de Deus é já a última hora. Como está tua vida então? Será que estás preparado a qualquer momento? O Senhor vai voltar. Acorda, desperta, levanta, exalte mão. Recebendo o galardão. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono.